Super Rádio do Brasil. Gente, ó, eu tenho que ir embora, viu? Acabou o programa. Fiquem todos com Deus, com Nossa Senhora Aparecida e Santa Dulce dos Pobres. Você ouviu o programa Amado Batista Especial. Apresentação, Ivan Silva, o comunicador mais apaixonado do Brasil. Super Rádio do Brasil. ZYK 656, na internet, superradio1150.com.br. Super Rádio, o sucesso de sempre. Um super ouvinte tem sua super participação. Pelo WhatsApp, 11 99948117. Esse é o WhatsApp da Super Rádio, 11 99948117. Participe mandando mensagem de texto e de voz. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte, 11 3284 9184. 11 3284 9184. É o Super Ouvinte cada vez mais conectado com a Super Rádio. O Rancho do Padre, das 4 às 6 da manhã, aqui pela Super Rádio. Acompanhe a Santa Missa pelo YouTube, todo domingo, quarta e sexta-feira, sempre ao meio-dia. É só entrar no YouTube e escrever Padre Ricardo Padavini. É muito fácil. É só entrar no YouTube e escrever Padre Ricardo Padavini. Todo domingo, quarta e sexta-feira, sempre ao meio-dia. A Santa Missa Carismática, onde você estiver. É você no Rancho do Padre Ricardo Padavini. Se liga na nova programação da Super Rádio. Novos horários com os melhores comunicadores do rádio. Das 6 às 8 da manhã, agora em novo horário. Sou do Rony Magrini. Das 8 às 10 da manhã, Cacá Siqueira, o ombro amigo do rádio. Das 10 às 11, tem Milton Bardelli, com a música e a história. A música e a história. Das 11 ao meio-dia, você tem debate em família. E as novidades não param por aí. Eli, vem aí. É isso mesmo. Eli Correia, na Super Rádio. Eli Correia. Oi. Nesta segunda-feira, dia 30, estaremos estreando, gente, na Super Rádio 1150 AM, Eli Correia. E a tarde mais alegre do rádio, junto com ela. Alô, amigas de todas as tardes.